Esta é a sua rádio ZYU 953, canal 290, operando em 105,9 MHz. Super Rádio Paraibuna FM, a primeira da cidade. Me diz aí, você tá pensando em construir ou reformar? Então é o seguinte, faça suas compras no Martelo. É, o Martelo Vale Construir, com o cartão Vale Construir da Tricad. Com ele, você tem diversas vantagens. Quer saber mais? Crédito aprovado na hora. Até 30 dias para pagar. Você pode também parcelar as suas compras em até 12 vezes sem juros. Aproveita, né, gente? Facilidade assim você só encontra aqui. Não perca mais tempo. Venha em uma de nossas lojas e peça já o seu. Porque só no Martelo você encontra as melhores ofertas e oportunidades aqui esperando por você. Rede Martelo Vale Construir. Atenção para este comunicado importante da Prefeitura de Paraibuna. O abandono de animais causa sofrimento às espécies, traz prejuízos à saúde pública e é um crime previsto pela legislação brasileira. Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020, artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar cães e gatos, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de novos animais. Disque Denúncias 181. Disque Denúncias 181. Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Você está ouvindo as empresas que apoiam a Super Rádio Paraibuna FM. A cidade está mais colorida. Sabe por quê? Tá todo mundo comprando no Centro de Cores do Martelo. Só aqui tem salão de cores com até 30% de desconto. São vários tamanhos e uma grande variedade de cores. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no cartão Vale Construir da Tricad. Quer economia? Vem pro Martelo! Ouça a Super Rádio Paraibuna FM na internet. www.superparaibunafm.com.br www.superparaibunafm.com.br. Ouça também pelo celular. Baixe nosso aplicativo no Play Store. Super Paraibuna FM. Super Paraibuna FM. Às vezes eu nem sei o que pensar, tentando encontrar a solução. O tempo quase já não passa, a vida não tem graça, sem você não dá. Não dá pra ser feliz, não dá, não vejo condição. Às vezes eu nem sei por onde andar, tentando espantar a solidão. Te vejo em tudo que eu faço, em todos os meus passos, onde quer que eu vá. Você não sai nenhum instante do meu coração. Tem uma força que me arrasta pra você, e essa força não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. Tem uma força que me arrasta pra você, e essa força não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. Quanto mais a vida passa, mais eu sinto a falta de você. Meu coração te chama, traz de volta nossos sonhos, tantas coisas temos pra viver, porque a gente se ama. Tem uma força que que me arrasta pra você. E essa força não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. Tem uma força que me arrasta pra você. E essa força não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. É impossível arrancar você de mim. Vai a boiada atingindo a estrada, fazendo poeira no chapadão. Boiadeiro alegre cantando, seu gado tocando lá no sertão. Na garupa um laço certeiro, fiel companheiro de profissão. E vai, a boiada vai. Estalando a noite chegando, viola afinada, canção e luar. Boiadeiro, seu lema é trabalho, galopando o baio, sertão é seu lar. A andança é festa, alegria e tristeza, sem luxo e riqueza, mas tão popular. E vai, a boiada vai. Estrada sem fim, distância e saudade, o homem é valente sem vaidade. O tempo passou, boiadeiro cansou, o seu gado deixou adeus, mocidade. Seu coração duro e o amor que é puro envelheceu e ele não conheceu. E vai, a boiada vai, vai. Lá vai a boiada atingindo a estrada, fazendo poeira no chapadão. Boiadeiro alegre cantando, seu gado tocando lá no sertão. Na garupa um laço certeiro, fiel companheiro de profissão. E vai, a boiada vai, vai. Paraibuna FM. O meu vizinho estava em casa descansando e um gato foi chegando pra pegar seu garnizé. Ele correu pra pegar o atrevido, pisou num caco de vidro e fez um taio no pé.

viajando nas estradas. Não toco berrante, nem vejo lá diante meus dois companheiros. Desse trio ficou a saudade. Em toda a cidade o povo pergunta dos três boiadeiros. Eu fiquei sozinho tocando a boiada. Eu fiquei sozinho tocando a boiada. Músicas Paraibuna FM. O Depósito Fonseca apoia a programação da Paraibuna FM. Depósito Fonseca, tudo para você que vai construir ou fazer aquela reforma. Pedra, areia, ferro, cimento, bloco, tijolo baiano, material elétrico, hidráulico, tintas, pisos. Venha conferir. O Depósito Fonseca tem de tudo que você precisa. O Depósito Fonseca também é madeireira, sempre com ótimos preços. O Depósito Fonseca conta com uma equipe de vendedoras sempre prontas para melhor atender. As entregas são rápidas e pontuais. Depósito Fonseca, Rua Coronel Nabor Nogueira e Santos, a Rua da Escola Irmã Zoé. Telefone 3974-1051, WhatsApp 99665-0130. Depósito Fonseca, madeiras e materiais para construção. Você ouve 105,9 Paraibuna FM. Ano de 66. Mês de dezembro surgiu, a noite do dia 7 de desespero cobriu. Na cidade de Olímpia, grande temporal caiu. A rua 9 de julho parecia um grande rio. E um grito de socorro na escuridão se ouviu. Era uma voz de criança com a vida ameaçada pela forte correnteza. Estava sendo arrastada. Um corisco iluminou seu corpo na enxurrada. E um mocinho de fibra, de coragem redobrada, correu em sua defesa, sem ter receio de nada. A menina inconsciente com sacrifício tirou o socorro de urgência, com perfeição aplicou. O brilho da luz da vida nos olhos dela voltou. Viu que era Marta Neves, a menina que salvou, levando ela nos braços para a família entregou. A família quis pagar, ele não quis receber e se despediu dizendo: não precisa agradecer, somente estou de folga quando nada acontecer. Na profissão que abraço, de tudo aprendi a fazer. Sou policial militar e só cumpri meu dever. Quatro horas e 31 minutos. 105,9 Paraibuna FM. A cidade está mais colorida. Sabe por quê? Tá todo mundo comprando no Centro de Cores do Martelo. Só aqui tem saldão de cores com até 30% de desconto. São vários tamanhos e uma grande variedade de cores. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no cartão Vale Construir da Tricad. Quer economia? Vem pro Martelo! A Droga Bela está fazendo o teste rápido da Covid-19. Método suave nasal, com resultado em 15 minutos. É necessário agendamento prévio. WhatsApp 996171431. 996171431. Valor do teste R$120. Droga Bela, na Rua Major Soares, 150, no centro, em frente ao posto de saúde. Droga Bela. Alô, alô, moradores da região do Espírito Santo, faça suas compras no Mercadinho Paetá. Sua compra do mês e do dia a dia, com variedade em produtos alimentícios e o melhor preço da região. Mercadinho Paetá, endereço no trevo do bairro Lajeado. Agora a diversão ficou completa. NetPower Fibra agora também é NetPower TV. Isso mesmo. Para sua diversão ficar completa, você navega pela internet fibra ótica e ainda conta com diversos canais de TV por assinatura. Confira nossa grade de programação com valores promocionais de lançamento. E ainda, com a NetPower TV, você pode assistir seus canais preferidos em qualquer lugar, seja na Smart TV, no celular ou tablet. Consulte nossos planos através do WhatsApp ou pelo telefone 12-3974-3974. Mude para NetPower e ganhe vantagens. NetPower, Rua Major Ubatubano, número 110, próximo ao Banco do Brasil em Paraibuna. Você está ouvindo as empresas que apoiam a Super Rádio Paraibuna FM. Da base ao acabamento, você encontra tudo no Martelo Vale Construir. Tudo o que você precisa para reformar com os melhores preços da praça, entrega programada e o atendimento todo especial. No Martelo Vale Construir, você economiza de verdade. O estilo da sua casa diz muito sobre você. Então venha para o Martelo e deixe o seu ambiente em alto nível. Super Rádio Paraibuna FM, conectada com você no site, no aplicativo, no Facebook e no WhatsApp. Anota aí, 12-996-68-1494. Super Rádio Paraibuna FM, a primeira da cidade. Cidade. Opa, tá lançando de novo. Experimenta me deixar se for capaz. Eu tenho um imã, tenho um corpo encantado. Quem se deita do meu lado não me deixa nunca mais. Experimenta se você está afim. Meu beijo é doce, parece que tem açúcar. Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim. Meu beijo é doce, parece que tem açúcar. Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim. Uma morena veio de outra cidade, só por curiosidade me beijou e foi embora. No outro dia alarmou a vizinhança, ela chegou de mudança me chamando lá de fora. Uma loirinha do cabelo cor de ouro, depois de um breve namoro resolveu me abandonar. Hoje ela veio quase louca de desejo, a saudade do meu beijo obrigou ela a voltar. Experimenta me deixar se for capaz. Eu tenho um imã, tenho um corpo encantado. Quem se deita do meu lado não me deixa nunca mais. Experimenta se você está afim. Meu beijo é doce, parece que tem açúcar. Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim. Meu beijo é doce, parece que tem açúcar. Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim. Oh, assim ó, ah. Vamos lá. Todo mundo balançando, vai! Olha que lindo! Uma morena veio de outra cidade, só por curiosidade me beijou e foi embora. No outro dia alarmou a vizinhança, ela chegou de mudança me chamando lá de fora. Uma loirinha do cabelo cor de ouro, depois de um breve namoro resolveu me abandonar. Hoje ela veio quase louca de desejo. A saudade do meu beijo obrigou ela a voltar. Hoje ela veio quase louca de desejo. A saudade do meu beijo obrigou ela a voltar. Experimenta, experimenta, experimenta me deixar se for capaz. Eu tenho um imã, tenho um corpo encantado. Quem se deita do meu lado não me deixa nunca mais. Experimenta, experimenta, experimenta se você está afim. Meu beijo é doce, parece que tem açúcar. Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim. Experimenta, experimenta, experimenta me deixar se for capaz. Eu tenho um imã, tenho um corpo encantado. Quem se deita do meu lado não me deixa nunca mais. Experimenta, experimenta, experimenta se você está afim. Meu beijo é doce, parece que tem açúcar. Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim. Meu beijo é doce, parece que tem açúcar. Você vai ficar maluco e não desgruda mais de mim. Experimenta. Opa! Que beleza! Legal! 105,9 Paraibuna FM, a primeira da cidade. Senhora Virgem Sagrada, aqui estou eu ajoelhada. Venho pedir-te neste momento, pela tua santa bondade, venho pedir-te muitas felicidades. Amanhã é dia do meu casamento. Sejas feliz para sempre, que tua alegria jamais tenha fim. Teu noivo é rico, mas tu não o amas. Eu sei que tu gosta bastante de mim. Serás uma esposa que adora o dinheiro. Um dia mais tarde te arrependerá. Por eu ser um pobre, tu me abandonaste. Porém sei que nunca me esquecerá. Maldito dinheiro que comprou a mulher que faz carregar a mulher que eu chamo. Em breve farás o santo juramento aos pés do altar, dentro de uma igreja. Meu noivo é um covarde, casando contigo, sabendo que tu só tens sua riqueza. Estou condenado a sofrer para sempre. Jamais neste mundo terei bem. Não se esqueça que mesmo casada continuarás sempre meu coração. Maldito dinheiro que comprou a mulher que eu amo. Maldito dinheiro faz carregar a mulher que eu chamo. vou embora. Sigo viagem chorando, quem fica não sei se chora. Vou tirar meu coração, fazendo um corte no peito, e deixo pra quem eu amo, pra guardar com muito jeito. Se tiver um lugar no mundo que ainda ninguém pisou, eu saio agora sofrendo, chorando pra lá eu vou. Adeus, meu bem, adeus. Adeus, que eu já vou embora. Sigo viagem chorando, quem fica não sei se chora. Quem me dera estar agora nos braços de quem eu amo. Eu queria, mas não posso, é só pranto que derramo. O amor me deu um tombo, chorando vou levantar. Quem leva tombo de amor não levanta sem chorar. Adeus, meu bem, adeus. Adeus, que eu já vou embora. Sigo viagem chorando, quem fica não sei se chora. Quatro horas e 43 minutos. Acontecendo, quanta gente está morrendo de fome. Crianças abandonadas estão sendo assassinadas pelo próprio homem. O ódio domina a terra, quanto crime, quanta guerra, já não se entende mais. O povo pede clemência ao ver tanta violência. O povo pede paz. Tá faltando humildade, tá faltando igualdade, tá faltando união. Tá faltando honestidade, falta amor de verdade, falta Deus no coração. Esqueceram de Deus, esqueceram sua voz. Salvar a todos nós. Esqueceram de Deus, seus preceitos e bondades. Esqueceram que um dia numa cruz ele morria pra salvar a humanidade. De tudo é capaz. Um vende a própria vida, outro destrói a família e muito mais. Destrói o que tem na frente, tiram vidas inocentes e tanto faz. Quando bate o desespero, qualquer coisa por dinheiro o homem faz. Até mesmo a natureza

prefiro morrer de pé do que viver de joelho. Paraibuna FM. Esta é a sua rádio ZYU 953, canal 290, operando em 105,9 MHz. Super Rádio Paraibuna FM, a primeira da cidade. Me diz aí, você tá pensando em construir ou reformar? Então é o seguinte, faça suas compras no Martelo. É, o Martelo Vale Construir, com o cartão Vale Construir da Tricad. Com ele, você tem diversas vantagens. Quer saber mais? Crédito aprovado na hora. Até 30 dias para pagar. Você pode também parcelar as suas compras em até 12 vezes sem juros. Aproveita, né, gente? Facilidade assim você só encontra aqui. Não perca mais tempo. Vem em uma de nossas lojas e peça já o seu. Porque só no Martelo você encontra as melhores ofertas e oportunidades aqui esperando por você. Rede Martelo Vale Construir. Vai construir? Paraíba Blocos. Paraíba Blocos. Depósito e fábrica de blocos. Areia, pedra, cimento, ferro, telhas, tijolos e o melhor bloco da cidade pelo menor preço. E com entregas em toda a nossa região. Vem pra cá, venha para o Paraíba Blocos. Endereço: bairro Roberto Camargo. Telefone e WhatsApp: 99753-2644. 99753-2644. O 98105-4641. Paraíba Blocos, fábrica e depósito. Venha conhecer o Brechó Nossa Senhora Aparecida. Roupas femininas e masculinas, adulto e infantil, calçados, acessórios e variedades, com peças a partir de 50 centavos. Brechó Nossa Senhora Aparecida. Endereço na Rua Coronel Nabor Nogueira Santos, ao lado da Bicicletaria do Marquinhos. Aberto de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Para mais informações, telefone WhatsApp 996029373. Brechó Nossa Senhora Aparecida. Você está ouvindo as empresas que apoiam a Super Rádio Paraíba FM. Atenção, o Plano Mútuo Nova Vida e a Funerária Paraibuna oferece como benefícios à população convênio com desconto nas consultas em clínicas médicas de São José dos Campos e Paraibuna, de todas as especialidades com hora marcada, laboratórios, dentistas, óticas, farmácias e mais, empréstimo gratuito de cadeira de rodas, muletas, bengalas, além disso, cobertura funeral completa sem custo algum na perda de um ente querido na sua família. Quem tem direito aos benefícios? Titular, esposa, pai, mãe, sogro, sogra e todos os filhos solteiros. Sua família merece esta tranquilidade. Associe-se agora mesmo, pagando pequenas taxas de manutenção mensal. Departamento de Vendas, na Rua Major Soares, número 174, em frente ao Centro de Saúde. Mais informações pelo telefone 3974-0174. O Plano Mútuo Nova Vida e a Funerária Paraibuna continua com os mesmos ideais. Carinho, respeito e dedicação a toda a população de Paraibuna, Jambeiro e região. Sob a direção de Edinaldo, Kelly e Fernanda. Somos a graça de um pai. Vem de manhã, já tá acordada. Café tá pronto pra família. Faz omelete ultra caprichada pra começar bem o dia. Ultra Pet. É a linha Azul Ultra Gás, ampliando o raio de ação. Entrega nos bairros Roberto Camargo, Vila Amélia, Jair Bento e Itapeva. Disque Ultra Gás 3974-0012. 3974-0012. Disque Ultra Gás. Faz quem faz, usa Ultra Gás. A cidade está mais colorida. Sabe por quê? Tá todo mundo comprando no Centro de Cores do Martelo. Só aqui tem saldão de cores com até 30% de desconto. São vários tamanhos e uma grande variedade de cores. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no cartão Vale Construir da Tricad. Quer economia? Vem pro Martelo!

instante feito a terra e a lua, tão perto feito amor e coração. Troquei o meu whisky importado por um refrigerante natural, e o meu apartamento conjugal por uma casa simples com quintal. A mais pequena coisa que me encanta, a fada mais rara criação. A mão de Deus não mata uma planta, nem planta ódio em nosso coração. No berço que nasceu Deus menino, guardando meu destino, eu chorei. E a cada caminhada num espinho, nos pés descalços que eu não calcei, olhares esquecidos pelas ruas, é só mais um por entre a multidão. Distante feito a terra e a lua, tão perto feito amor e o coração. No berço que nasceu Deus menino, guardando meu destino, eu chorei. E a cada caminhada era um espinho, nos pés descalços que eu não calcei, olhares esquecidos pelas ruas, é só mais um porém e a multidão. Distante feito a terra e a lua, tão perto feito amor e o coração. Distante feito a terra e a lua, tão perto feito amor e o coração. Cinco horas e 13 minutos. Estava no volante, olhou pra mim sorridente e me falou: calma que eu vou tirar você desse pedaço e com cabo de aço. Meu caminhão rebocou, caminhoneira de madrugada, dona da noite, moça da estrada, caminhoneira da madrugada, dona da noite, moça da estrada. Por todo lado voou lama nesta hora, falou sorrindo quando fora me deixou. Vou te esperar naquele posto logo adiante. Mudou a marcha e veloz e arrancou. Foi logo atrás, mas estranhei que na estrada de seus pneus nem um só disco ela deixou. Cheguei ao posto e perguntei ao proprietário, retirando do armário uma foto me mostrou, caminhoneira da madrugada, dona da noite, moça da estrada, caminhoneira da madrugada, dona da noite, moça da estrada. Quando falei, proprietário que era ela, me respondeu, ela morreu um mês atrás.

Na ProPet Farmácia Veterinária, você encontra os medicamentos e insumos necessários para dar o procedimento ao tratamento do seu animal. Temos medicamentos para pequenos animais, animais de grande porte e para aves, anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos, antialérgicos em comprimidos e injetáveis, para cães, gatos e cavalos, pomadas anti-inflamatórias e cicatrizantes, soluções otológicas, vermífugos. A saúde do seu animal é o nosso compromisso. ProPet Farmácia Veterinária. Estamos na Praça Major Marcelina Manso de Moura, próximo à rodoviária. Temos também o telefone WhatsApp. Pediu, chegou. É só pedir o medicamento. 99700-4012. 99700-4012. ProPet Farmácia Veterinária. A saúde do seu animal é o nosso compromisso. Paraibuna FM, sempre com você! Solteirona se cansou de viver sozinha, agora está querendo se apaixonar. Não quer mais viver sofrendo de solidão. Solteirona tá doidinha pra se casar. Há tempo estou sofrendo sem um carinho. O meu pobre coração também não tem dona. Esta noite eu não posso ficar sozinho. Quero ganhar os carinhos da solteirona. Solteirona, bonitona, gostosona, maravilha, que loucura de mulher. Cachorrona, malandrona, sapatona, vem em mim, morena, que eu estou afim. Faz de mim o que quiser. Bem no meio dessa mata tem uma fonte, e nessa fonte ninguém conseguiu chegar. Bonita, inteligente, misteriosa, desse jeito qualquer homem se apaixona. Meu Deus, eu enfrento guerra se for preciso, pra ser o primeiro homem da solteirona. Solteirona, bonitona, gostosona, maravilha, que loucura de mulher. Cachorrona, malandrona, safadona, vem em mim, morena, que eu estou afim. Faz de mim o que quiser. Solteirona, bonitona, gostosona, maravilha, que loucura de mulher. Cachorrona, malandrona, safadona, vem em mim, morena, que eu estou afim. Faz de mim o que quiser. Músicas, Paraibuna FM. O Depósito Fonseca apoia a programação da Paraibuna FM. Depósito Fonseca, tudo para você que vai construir ou fazer aquela reforma. Pedra, areia, ferro, cimento, bloco, tijolo baiano, material elétrico, hidráulico, tintas, pisos. Venha conferir. O Depósito Fonseca tem de tudo que você precisa. O Depósito Fonseca também é madeireira, sempre com ótimos preços. O Depósito Fonseca conta com uma equipe de vendedoras sempre prontas para melhor atender. As entradas

Entrei na roda de jongo, negro velho me falou. Eu tinha um laço de imbira quando eu era laçador. Eu fui a mansão a tropa, só de burro pulador. Quem levou laço de couro, foi só laço que estourou. Meu laço era de imbira, meu laço não rebentou. Arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho, de jungueiro cantador. Arapô, arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho, de jungueiro cantador. Arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho. 105,9 Paraibuna FM. A cidade está mais colorida. Sabe por quê? Tá todo mundo comprando no Centro de Cores do Martelo. Só aqui tem salão de cores com até 30% de desconto. São vários tamanhos e uma grande variedade de cores. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no cartão Vale Construir da Tricad. Quer economia? Vem pro Martelo! A Drogaria Central faz aniversário neste mês de julho e vamos comemorar com você os nossos 40 anos. 40 anos da Drogaria Central e com sorteio de diversos prêmios, entre eles chapinha, aparelho de pressão, chaleira elétrica, vale compras e muito mais. E a cada R$20 em compras você ganha um cupom para concorrer. O sorteio será no dia 31 de julho. Promoção de 40 anos. Drogaria Central, Drogaria Central, sempre cuidando de você, no calçadão de Paraibuna. A Droga Bela está fazendo o teste rápido da Covid-19, método swab nasal, com resultado em 15 minutos. É necessário agendamento prévio. WhatsApp 996171431, 996171431. Valor do teste R$120. Droga Bela, na Rua Major Soares, 150, no centro, em frente ao posto de saúde. Droga Bela. Agora a diversão ficou completa. Net Power Fibra agora também é Net Power TV. Isso mesmo. Para sua diversão ficar completa, você navega pela internet fibra ótica e ainda conta com diversos canais de TV por assinatura. Confira nossa grade de programação com valores promocionais de lançamento. E ainda, com a Net Power TV, você pode assistir seus canais preferidos em qualquer lugar, seja na Smart TV, no celular ou tablet. Consulte nossos planos através do WhatsApp ou pelo telefone 12-3974-3974. Mude para Net Power e ganhe vantagens. Net Power, Rua Major Ubatubano, número 110, próximo ao Banco do Brasil, em Paraibuna. Vale, vale a pena acreditar no sonho. Vale, vale mais se você realizar. Só aqui no Vale Verde, Rede Casa Vale Mais. Tudo o que você precisa para construir ou reformar em um só lugar. Vale Verde. Melhores marcas, melhor atendimento, facilidade de pagamentos, produtos à pronta entrega, estacionamento amplo para melhor atendê-los e a melhor logística de entregas da região. Vale Verde, o nome certo para sua construção. Construção e acabamento, Casa Vale Mais. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Casa Vale Mais. Terapeuta Floral. Trate suas emoções negativas de forma natural, sem contraindicações e efeitos colaterais. Vazio interior, ansiedade, insônia, agressividade, dificuldade de aprendizado, impaciência, sentimento de culpa, falta de foco, concentração, revolta, mágoas, ressentimentos, falta de aceitação, medos, preocupações excessivas com entes queridos, tristeza sem motivo aparente. Agende agende a sua consulta floral pelo WhatsApp 12 99784-4413 ou 12 99739-2171. Terapeuta floral Isabela Teixeira Camargo, Gilma Teixeira Leite. Siga no Instagram @ Terapeutas Florais. Na hora de abastecer, venha para o Auto Posto Bela Vista. Auto Posto Bela Vista, Rodovia dos Tamoios sentido Caraguá, ao lado do Ovo Maltini. Funcionamos todos os dias, das 5h40 às 22 horas. Gasolina comum, R$ 5,39. Etanol, R$ 4,15. Diesel comum, R$ 4,29. Diesel S10, R$ 4,37. Auto Posto Bela Vista. Mercadinho Nossa Senhora de Fátima, o mercadinho do Paulo Gordo, Rua Padre Américo, Vila de Fátima. Açougue, as melhores carnes, os melhores cortes, hortifruti, entregas em domicílio. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 21, domingo das 7 às 13. Mercadinho Nossa Senhora de Fátima, com entregas em domicílio. A Base Distribuidora Linhas Ultragás e Água Mineral, em sua nova instalação ao lado do Piratininga, comunica a seus clientes que é distribuidora da Água Bonafonte. Galão de 20 litros em acrílico. Água Bonafonte, qualidade Nestlé, vendas atacado e varejo. Entregue em toda Paraibuna. Anote os telefones da Base Distribuidora: 3974-0012, 3974-0234 e o WhatsApp 99619-0262. Ligue e peça o botijão azul Ultragás e a água mineral Bonafonte. Você está ouvindo as empresas que apoiam a Super Rádio Paraibuna FM. Da base ao acabamento, você encontra tudo no Martelo Vale Construir. Tudo o que você precisa para reformar com os melhores preços da praça, entrega programada e o atendimento todo especial. No Martelo Vale Construir, você economiza de verdade. O estilo da sua casa diz muito sobre você. Então venha para o Martelo e deixe o seu ambiente em alto nível. Super Rádio Paraibuna FM, conectada com você no site, no aplicativo, no Facebook e no WhatsApp. Anota aí, 12 99668-1494. Super Rádio Paraibuna FM, a primeira da cidade. 105,9, Paraibuna FM, a primeira da cidade. Nós só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum. Nós só quer namorar, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas namora, mas casar. Amigo do Gino e Geno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Aô, vai moendo, Felipe Borges, Gino e Geno. Só quer vaiar e casamento é prisão. E pra balada e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, E nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer vaiar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós não.

vagando na solidão. Igual um pombo ao deserto, assim é meu coração, onde só existe a dor da separação. Voa, pombinha branca, voa, e diga a ela que eu voltarei. Diga que logo estaremos juntos e nunca mais a deixarei. Vamos lá, agora, gente, uma pessoa maravilhosa, futura geração da música sertaneja, vai cantar com a gente aqui agora. Jovem Talento, com vocês, juntinho com a gente, Adair Cardoso! Vem cá, menininha, tá chegando, vamos demais. Boa noite! Vem cá! Vamos, parada dura! Nosso filhotinho, Jovem Talento é o nosso filhotinho, isso aqui. Nós achamos ele perdido e tá virando uma fera na música sertaneja. Boa noite, galera. É um grande prazer estar aqui participando prazer desse DVD com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Tá bom, beleza. Tá certo? Vamos. Então vamos lá. Vamos cantar? Segura. Vamos embora. Então, vai, tá lá. Bom, vai lá. Vai lá. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Segura, Carlos Henrique! Deixa comigo, barril. É com você, vai lá. Todo mundo cantando comigo, vai. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Só você vai. Cansei de ser fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Só na voz, vai. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai vai discar várias vezes. Telefone mudo não pode chamar. Super Rádio Paraíba FM, com transmissão digital e alcance mundial. Esta é a sua rádio ZYU 953, canal 290, operando em 105,9 MHz. Super Rádio Paraibuna FM, a primeira da cidade. Tá pagando caro na sua conta de energia elétrica? Com a Solar Prime Energia Solar, você reduz sua conta de energia elétrica em até 95%. Solar Prime, uma empresa presente em todo o Brasil, também em Paraibuna. Financiamento em até 120 meses. Garantia de 25 anos. Manutenção mínima. Valorização do imóvel. Saiba mais. Chame no WhatsApp 12 98304 0700. Fale com Luiz Gustavo. Ou 12 99704-4262. Fale com Ramon Vilhena. Solar Prime, energia solar. Estamos na Coronel Nabornoguera em Santos 301, ao lado do depósito Fonseca. Precisando de dinheiro? Você tem conta FGTS com saldo, ativa ou inativa? Na Credmart Banco Safra, você poderá adiantar até 5 saques aniversários. É isso mesmo, sem dívidas e você não tem custos por esse serviço. Apenas os descontos no seu FGTS. Dinheiro na sua conta em até 24 horas. Ligue agora para 12 98833-0000. 12 98833-0000 e faça já a sua simulação. O banco vai até você. Toda a formalização do contrato pelo seu celular. E atendemos também aposentados e pensionistas. Credmart e Banco Safra. É dinheiro na mão para você. Me diz aí, você tá pensando em construir ou reformar? Então é o seguinte, faça suas compras no Martelo. É, o Martelo Vale Construir, com o cartão Vale Construir da Tricad. Com ele, você tem diversas vantagens. Quer saber mais? Crédito aprovado na hora. Até 30 dias para pagar. Você pode também parcelar as suas compras em até 12 vezes sem juros. Aproveita, né, gente? Facilidade assim você só encontra aqui. Não perca mais tempo. Venha em uma de nossas lojas e peça já o seu. Porque só no Martelo você encontra as melhores ofertas e oportunidades aqui esperando por você. Rede Martelo Vale Construir. Cantinho Verde, aqui você encontra mudas frutíferas, hortaliças, gramas sob encomenda, tudo para jardinagem, artesanatos, lanchonete servindo a deliciosa calabresa na chapa lenha, pastéis fritos na hora e caldo de cana. E para melhor atendê-los, temos também uma adega com cervejas, refrigerantes, gelo, carvão, bebidas em geral, tudo com ótimos preços. Cantinho Verde é na Rodovia dos Tamoios, quilômetro 36 e meio. Telefone WhatsApp 99793-5475, 99793-5475. E atenção, funcionamos todos os dias, das 7 às 17 horas. Cantinho Verde. Fique em casa, Brito Bebidas leva até você. Água, carvão, cerveja, energéticos, gelo, refrigerantes, vodka, suco e muito mais. Disque Bebidas, Brito Bebidas. Telefone WhatsApp 99664-6032. 99664-6032. Acabou as bebidas, chama bebê. Fala comigo, bebê. Telefone WhatsApp 99664-6032. Brito Bebidas. E aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Endereço Avenida Lincoln Feliciano da Silva, 216. Brito Bebidas. Você já sabe, me conhece muito bem. Troca de óleo, combustível Petrobras é no Auto Posto Beira Rio. Venha conferir, seu carro merece. Telefone 3974-3600. Respeite os limites de velocidade. Você ouve 105,9 Paraibuna FM. A Atenção, produtor rural, pequeno, médio ou grande, associe-se ao Sindicato Rural de Paraibuna, regularize seu negócio, seu rebanho, faça o seu CNPJ, declare suas vacinas, venha nos fazer uma visita, saiba mais e fique por dentro. Lembramos que o Sindicato Rural de Paraibuna também oferece aos associados convênio com psicólogo, dentista e cardiologista. Contamos também com atendimento jurídico especializado em aposentadoria rural. Não deixe para amanhã. Venha se associar hoje. Sindicato Rural de Paraibuna, 50 anos cuidando do produtor. Sindicato Rural de Paraibuna, Rua Major Ubatubano Centro. Telefone 3974-0009. WhatsApp 99608-3089. Contamos com cursos gratuitos do Senar. Vade Verde, a sua loja de produtos naturais e suplementos em Paraibuna. Com mais de 80 tipos de chás, temperos desidratados, castanhas, produtos sem glúten e sem lactose, encapsulados, óleos essenciais, suplementos esportivos e muito mais. Loja Vade Verde, na ladeira do correio próximo ao calçadão e com delivery, telefone e WhatsApp 99643-5626. Vade Verde. Venha para a Casa Rural de Paraibuna. Completa linha de produtos agropecuários, rações para cães, gatos, cavalos. Temos farelo de milho, arame para cerca, produtos para piscinas, medicamentos veterinários e muito mais. Casa Rural de Paraibuna, na Rua da Bica, 44. E com delivery. Telefone WhatsApp 3974-0324. 3974-0324. Casa Rural de Paraibuna. Padaria Pão Perfeito. Só lá você encontra aquele pão quentinho a toda hora. E também frios, salgados, doces, sorvetes, bebidas em geral. E o mais saboroso lanche de Paraibuna. Não deixe de provar. Padaria Pão Perfeito. Ao lado da rodoviária. Telefone 3974-0202. Padaria Pão Perfeito. Vai construir? Paraíba Blocos. Paraíba Blocos. Depósito e fábrica de blocos. Areia, pedra, cimento, ferro, telhas, tijolos e o melhor bloco da cidade pelo menor preço e com entregas em toda a nossa região. Vem pra cá, venha para o Paraíba Blocos. Endereço, bairro Roberto Camargo, telefone WhatsApp 99753-2644, 99753-2644 ou 98105-4641. Paraíba Blocos, fábrica e depósito. Barato de verdade é só na Drogaria Total. Drogaria Total, atendimento de qualidade. Tem promoções todos os dias, com preço baixo de verdade. Drogaria Total, tem sempre uma perto de você. Tem descontos em todos os medicamentos, economia pra valer. Drogaria Total, Unidade de Drogaria São Luís, Praça do Mercado. Atenção, agora tem exames de ultrassom a valores populares na cidade. Os atendimentos estão sendo realizados todas as quartas-feiras na Clínica Nefrocor, na Rua Dr. Oscar Thompson, 113. Exames obstétricos, morfológicos, ultrassonografias de próstata, mama, transvaginal, vascular, entre outros. Todos com preços populares, bem aqui, pertinho de você. Atendemos pacientes conveniado ao plano mútuo Nova Vida com descontos especiais. Aceitamos cartão de crédito e débito. Para agendar, ligue 3974-3226 ou mande um WhatsApp para o número 12996362692 e agende a sua consulta. Exames de ultrassom, Clínica Nefrocor, Rua Oscar Thompson, 113, Centro de Paraibuna. Olá, Super Rádio Paraibuna. Eu sou o Pedro Henrique, da Ótica Visão Plena. E lembrando que ótica também faz parte de um dos serviços essenciais. Sendo assim, estamos aqui para melhor atendê-los, tomando todas as medidas necessárias de proteção, de acordo com os órgãos da saúde. Estamos trabalhando com horário exclusivo de agendamento. Para agendar o seu horário, você pode ligar no 3974-3451 ou no nosso WhatsApp 98116. 3216-5683. Aguardamos você por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau. Atenção para este comunicado importante da Prefeitura de Paraibuna. O abandono de animais causa sofrimento às espécies, traz prejuízos à saúde pública e é um crime previsto pela legislação brasileira. Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020, artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar cães e gatos, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de novos animais. Disque Denúncias 181. Disque Denúncias 181. Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Você ouve 105,9 Paraibuna FM. Vai fazer uma festa, evento ou comemoração e não sabe onde encontrar tudo o que precisa? Temos a solução. Aqui na Lili Poca Confeitaria você encontra tudo. Fazemos bolos confeitados para qualquer ocasião, bolos salgados, salgadinhos e docinhos. Tudo feito com capricho e qualidade que você merece. Encomendas com antecedência pelo WhatsApp 99665-9212. Lili Poca Confeitaria à sua disposição. Na ProPet Farmácia Veterinária e Casa de Ração, você encontra medicamentos para pequenos animais, animais de grande porte para aves. Temos rações em geral, variedade de produtos para aves, como gaiolas, ninhos, bebedouros e muito mais. Temos alimentos para pássaros nativos, milho saco de 25 e 50 quilos, preço imbatível. Passa lá e confira. ProPet Farmácia Veterinária e Casa de Ração, Praça Major Marcelina Manso de Moura, próxima rodoviária. Anote, o pedido chegou. Telefone WhatsApp 99700-4012. Você está ouvindo as empresas que apoiam a Super Rádio Paraíba FM. Vem de manhã, já tá acordada, café tá pronto pra família, faz omelete ultra caprichada pra começar bem o dia. É a linha Azul Ultra Gás, ampliando o raio de ação. Entrega nos bairros Roberto Camargo, Vila Amélia, Jair Bento e Itapeva. Disque Ultra Gás 3974-0012, 3974-0012. Disque Ultra Gás. Faz quem faz, usa Ultra Gás. A cidade está mais colorida. Sabe por quê? Tá todo mundo comprando no Centro de Cores do Martelo. Só aqui tem saldão de cores com até 30% de desconto. São vários tamanhos e uma grande variedade de cores. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no cartão Vale Construir da Tricad. Quer economia? Vem pro Martelo! Agora são 6 horas 12 minutos, 6:12. Bom dia, viu? Segunda-feira hoje, hein? Segunda-feira, 26 de julho, 2021. Começando mais uma semana. É, o Armandinho Paulista e o Caboclão chegando por aqui para tirar você da cama. Vira pro canto não, hein? Bora levantar. Segunda-feira, 26 de julho. Com certeza já é a melhor segunda-feira das suas vidas. Levantando aí, viu? Vamos levantar, escovar os dentes, pentear os cabelos, colocar aquela roupinha, sair para trabalhar, correr atrás, hein? Mais um dia começando e você já ligado aí, já ouvindo aqui os nossos modão, né? Paraíba FM, a primeirinha da cidade, aonde quer que você esteja, aquele abraço, aquele bom dia. Hora certa, hora certinha para você. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã, meu irmãozinho, minha irmãzinha. São 6 horas 13 minutos agora, 6:13. Deixar aquele abração, deixar aquele bom dia lá pro seu belezão, lá pra dona Beleza. Bom dia, viu, pessoal do Bela Vista, Cubão. Alô, Joãozinho da Cedrap, vamos pular da cama aí, tem que trabalhar, rapaz. Larga a mão de ser preguiçoso. Tá frio nada, frio você vai ver a partir de amanhã. Pula da cama, rapaz. Bom dia, viu, tá chegando aqui Armandinho Paulista e Caboclão. Bom dia! segue nós, hein? Alô, Lamartine, bom dia, viu, amigão Lamartine, gerentão Loja Cooper, produtos agropecuários, segue o líder, Verdão, ninguém segura o nosso Verdão, hein? É bom dia aí, é Zezão da Cooper, ê, Zé Pampi, o seu São Paulo, que vexame, hein? Alô, Fabrício Batata, é Lucas Cavalinho inteiro, Vicente Codorna, é a equipe aí do Lamartine, já estão ligados aí, ouvindo a gente, bom dia! É, ninguém segura o nosso Verdão, hein? Que beleza! Palmeiras bate o Fluminense no sábado, vence a nona seguida e abre vantagem na ponta do Brasileirão. Olha aí, o Palmeiras continua líder isolado do Brasileirão. Segue nós aí! Alô, Fabiano, bom dia, viu, amigão? Fabiano palmeirense já tá ligado com a gente. Abraços aí, Lambari. Ê, pessoal, bom dia, bom dia. E o São Paulo, hein? Que a gente vai falar do São Paulo aqui? Que vexame do campeão paulista ontem, né? E o próximo jogo do São Paulo no Brasileirão, adivinha? É o Palmeiras! Bom dia! Bom dia, bom dia. Tá começando aí, hein? Tá começando mais um Sertanejo Classe A. Bom dia, viu? Aquele abraço aí, nosso amigão, seu Gregório, vovô do Flavinho Pedroso. Vamos tirar o Flavinho da cama aí. Pula da cama, Flavinho! Numa casa simples de beira da estrada, pouso de boiada nos tempos passados. Nasceu um menino com a sina marcada e ali foi crescendo lidando com gado. Filho de matuto e mãe sertaneja, foi grande a proeza daquele cristão. Era analfabeto, mas inteligente e ser estudante era a sua intenção. Falou com seus pais que queria estudar para se formar numa faculdade. O velho lhe disse pra ir trabalhar, que o tal estudo era só vaidade. Estudo de pobre é o cabo da enxada e a terra tombada que eu sempre cuidei. Criei a família e vivo folgado, eu não sou formado e nunca estudei. Disse, papai, me perdoe, não posso seguir essa sua lição. Gosto do Senhor e adoro a mamãe, mas vou prosseguir na minha missão. Falou com seus pais e foi pra cidade, e logo depois os velhos se mudaram. Não sabia escrever, não deixar endereço, e o pai e filho jamais se encontraram. O moço formou em medicina e foi trabalhar num grande hospital. Vejo o revés que a vida oferece quando o destino se torna fatal. A enfermeira chegou e lhe disse, doutor, peço que atenda um casal de velhinhos. Quase morrendo, estão muito doente, peço que o doutor os trate com carinho. O casal entrou pra consulta, os olhos da velha se encheram de brilho. Disse o meu velho que fatalidade, a bem da verdade, este é nosso filho. O velho pasmado abraçou o doutor, a voz embarcou, foi grande a emoção. A voz da razão falou pelo médico: papai, pela ausência, eu te peço perdão. Muito bem, aqui na programação tocamos aqui com Peão Dourado e Praense. Tocamos aqui Revés do Destino aqui na programação. Agora são 6 horas, 6 horas, 18 minutos, 6 e 18. Vira pro canto não, né? Bora levantar nossa programação. Nosso sertanejo classe A tem apoio cultural Depósito Fonseca. Respeito, qualidade e bom preço. Venha ser nosso cliente, tudo para a sua obra, tudo para a sua construção. Somos também madeireira, viu? Nossas entregas sempre rápidas e pontuais. Temos uma equipe de vendedoras prontas para melhor atender. Depósito Fonseca, na Rua da Escola Irmã Zoé. Bom dia! Tavinho, vamos pular da cama aí, segunda-feira, hein? São 6h19 agora, 6 horas, 19 minutos. Com a vitória de ontem, de anteontem, o Palmeiras jogou no sábado. Com a vitória do Palmeiras, a equipe do Palmeiras subiu para 31 pontos. Continua líder, 3 à frente do Atlético Mineiro. Olha só, o Palmeiras tem uma semana livre. Volta a campo apenas domingo contra o São Paulo pelo Brasileirão. Olha só, hein? Rapaz. Vão ser 3 jogos aí, né? Palmeiras e São Paulo Brasileirão. E 2, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo pelas quartas de final da Libertadores da América. Então vai ter São Paulo e Palmeiras a dar com pau, hein? Que beleza. Bom dia! Bom dia, bom dia. Sertanejo, classe A, Armandinho Paulista e Caboclão, tirando você da cama. Vira pro canto, não, hein? Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai, fui criado com Titio Inês. Titio era cuiabano, nessa lida também me criei. Ele era criador de gado, no seu regime me acostumei. Tinha laço, couro de mateiro, não escapava um arrez do mangueiro. Deixava correr 30 dias por mês. Fiz viagem pra Mato Grosso, na comitiva de um calabrês. Titio me deu um burro pampa, que atendia por nome Truquês. Foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei. Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei. Eu bambiei a rédea do pampa, e o laço pegou pelas guampas, berrava na chincha o zebu jaguanê. Tinha 3 mocinhas na janela, Juviliana, Clarice e Inês. Uma delas tava me gavando: paulistinha, ainda surra vocês. Cuiabanos quiseram achar ruim o meu 30 na cinta eu bambiei. Pra mostrar minha ciência melhor, por capricho mestiço eu sortei. Ele tinha as guampas revessa, e o laço escapou da cabeça. Pelas duas mãos eu lacei outra vez. O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito cortês. Eu entrei no salão de visita, lá fiquei arrodeado das 3. Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que apuro eu passei. Respondi, todas 3 são iguais, foi do jeito que eu desapurei. A mais bela é uma flor do campo, a do meio é um cravo vermelho, a mais nova é uma rosa quando está de vez. Na hora da despedida, foi preciso eu falar o português. O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês. Eu deixei pra dar meus três suspiros, quando o porto pra cá atravessei. As meninas me escreveram cartas, brevemente a resposta eu mandei. Vou tomar linha Sorocabana, quero ver as três cuiabanas. Vou ver Juviliana, Clarice e Inês. Muito bem, aqui na programação tocamos aqui as três cuiabanas, Tião Carreiro e Pardinho. Olha a hora certa aí, viu? São 6 horas 24 minutos agora, 6h24. Alô, Toninho Sampaio! Sampaio, que chacoalho o Flamengo deu no seu São Paulo, hein? Alô, Ditão! Perdeu o rumo do campeão paulista, hein? Que isso, que vexame! 5-1, hein? Que sacola de gols, hein? Alô, Washington! Não deu pro seu São Paulo, hein? Chiquinho Marquinho Carteiro nem vai trabalhar hoje. Tá brabo, tá de cabeça inchada. Não deu pro São Paulo, hein? Bom dia! O Flamengo goleou o São Paulo 5-1 ontem à tarde no Maracanã e pôs fim a uma sequência de 4 anos e 9 jogos sem vencer o adversário. A estrela da tarde, né, foi o atacante Bruno Henrique, autor de 3 gols. Que é isso? Deixar o rapaz livre, né? A última vitória do Flamengo sobre o São Paulo havia acontecido em 22 de outubro de 2017. Olha só, né? Então, agora acabou o tabu. E tabu acabou bem acabado, hein? 5-1. Que isso, São Paulo, campeão paulista, perdeu o rumo. 5-1. São 6 horas 25 minutos, 6h25. Alô, Marcos. Marcos e Adriano. Adriano Didi, Autoelétrica Avenida. É, já vão levantando aí. É mais uma semana que vai começar, hein, meu? Vamos lá, vamos pular da cama aí. Autoelétrica Avenida tem scanner automotivo, não escapa nada. Qualquer problema na parte elétrica, leva lá. Autoelétrica Avenida, Avenida São José, 407. Olha só, né, o nosso galinho cantou e depois que o galo canta, não adianta virar pro canto não, né? Tem muita gente hoje que nem vai levantar. Vai passar o dia inteiro na cama, chorando, porque chorar é na cama, que é quentinho, né? São 6h27, 6h27. É, o São Paulo agora tenta recolher os cacos, né? Já tem jogo importante no meio de semana. É, Copa do Brasil, né? O São Paulo, cadê aqui o jogo do São Paulo? São Paulo joga pela Copa do Brasil. É, quarta-feira, né? Já na quarta-feira, o São Paulo tem jogo da Copa do Brasil, vai receber o Vasco no Morumbi, 21h30, Copa do Brasil. Vai se preparando aí, São Paulo, porque final de semana tem o Palmeiras pelo Brasileirão, hein? Que vexame, campeão paulista! 6h27, Sertanejo Classe A. Carro de boi, cortando o velho estradão, vai levantando poeira, deixando marcas no chão. Carregando a colheita, o fruto da plantação. Saudade bate no peito, lembranças do carretão. O velho carro de boi era dono do estradão, progresso foi o carrasco desta minha profissão. Hoje tudo é rodovia, onde passa caminhão, transportando a saudade, a carga da evolução. Quando vejo um boi de carro sozinho lá no grotão, e um carro de boi jogado no fundo do mangueirão, na mente ouço o gemido e a cantiga dos focão, e a chibata do destino cortando meu coração. Hoje sou velho carreiro, ruminando a solidão, encostado no meu canto, igualzinho carretão. A vida tem me chuchado com a ponta do ferrão, de saudade dos meus tempos de carreiro no sertão. Muito bem, você tá ligado aqui na programação Sertanejo Classe A, Armandinho Paulista e Caboclo. Bom dia! Deixar aqui um bom dia pro João Bonito. Ô, João Bonito corintiano, seu Corinthians joga hoje, né? Descansou a semana toda, treinou, comeu e dormiu. Vamos ver se vamos ganhar do Cuiabá hoje, hein, ô João Bonito? É, não foi uma rodada boa pros paulistas no Brasileirão, não, né? É só o Palmeiras venceu. Palmeiras venceu o Fluminense 1-0, o São Paulo levou a sapecada 5-1 do Flamengo, o Santos perdeu em casa e o Bragantino perdeu também do Fortaleza. Então, Corinthians tem que ganhar hoje para salvar os paulistas, né? Ô, Corinthians, vamos ganhar! Alô, Tical, vai, Corinthians! Bom dia! Já, já a gente volta, hein? 105,9, Paraibuna FM! A cidade está mais colorida. Sabe por quê? Tá todo mundo comprando no Centro de Cores do Martelo. Só aqui tem saldão de cores com até 30% de desconto. São vários tamanhos e uma grande variedade de cores. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no cartão Vale Construir da Tricad. Quer economia? Vem pro Martelo! Precisando de dinheiro? Você tem conta FGTS com saldo, ativa ou inativa? Na Credimart Banco Safra, você poderá adiantar até 5 saques aniversários. É isso mesmo, sem dívidas e você não tem custos por esse serviço. Apenas os descontos no seu FGTS. Dinheiro na sua conta em até 24 horas. Ligue agora para 12-988-33-0000. 12-988-33-0000 e faça já a sua simulação. O banco vai até você. Toda a formalização do contrato pelo seu celular. E atendemos também aposentados e pensionistas. Credimart e Banco Safra. É dinheiro na mão para você. A Drogaria Central faz aniversário neste mês de julho e vamos comemorar com você os nossos 40 anos. 40 anos da Drogaria Central e com sorteio de diversos prêmios, entre eles chapinha, aparelho de pressão, chaleira elétrica, vale compras e muito mais. E a cada R$20 em compras você ganha um cupom para concorrer. O sorteio será no dia 31 de julho. Promoção de 40 anos. Drogaria Central, sempre cuidando de você, no calçadão de Paraibuna. Chegou a hora de realizar o sonho da construção da sua casa ou daquela reforma. Para isso, chame um pedreiro experiente, capacitado, que tem uma boa equipe e que cobre um preço justo. Feche com Vevas. Vevas Construção. Há mais de 20 anos construindo e reformando. Vevas Construção. Telefone WhatsApp 12 99682-9870. 99682-9870. A Droga Bela está fazendo o teste rápido da Covid-19. Método suave nasal com resultado em 15 minutos. E é necessário agendamento prévio. WhatsApp 996171431. 996171431. Valor do teste R$120. Droga Bela, na Rua Major Soares 150, no centro, em frente ao posto de saúde. Droga Bela. Alô, alô, moradores da região do Espírito Santo, faça suas compras no Mercadinho Paetá, sua compra do mês e do dia a dia, com variedade em produtos alimentícios e o melhor preço da região, Mercadinho Paetá, endereço no trevo do bairro Lajeado. Agora a diversão ficou completa. NetPower Fibra agora também é NetPower TV. Isso mesmo. Para sua diversão ficar completa, você navega pela internet fibra ótica e ainda conta com diversos canais de TV por assinatura. Confira nossa grade de programação com valores promocionais de lançamento. E ainda, com a NetPower TV, você pode assistir seus canais preferidos em qualquer lugar, seja na Smart TV, no celular ou tablet. Consulte nossos planos através do WhatsApp ou pelo telefone 12-3974-3974. Mude para NetPower e ganhe vantagens. NetPower, Rua Major Ubatubano, número 110, próximo ao Banco do Brasil, em Paraibuna. Produtos com os melhores preços e qualidade para você aproveitar sempre é no Mercadinho Piratininga. Nosso horário de funcionamento, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9 da noite. Domingos, das 7 da manhã às 7 da noite. Mercadinho Piratininga, fazendo diferença no seu dia a dia. Há mais de 50 anos e servindo você e sua família. Vale a pena acreditar no sonho. Vale mais se você realizar. Só aqui no Vale Verde, Rede Casa Vale Mais. Tudo o que você precisa para construir ou reformar em um só lugar. Vale Verde. Melhores marcas, melhor atendimento, facilidade de pagamentos, produtos à pronta entrega, estacionamento amplo para melhor atendê-los e a melhor logística de entregas da região. Vale Verde, o nome certo para sua construção. Construção e acabamento, Casa Vale Mais. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Casa Vale Mais. Atenção, você que está construindo ou reformando a sua casa. Arte Gesso Cruzeiro. Decorações de gessos, forros lisos e decorados, molduras lisas e decoradas, divisórias de gesso drywall, sancas, gesso liso. Arte Gesso Cruzeiro. Tradição, confiança e qualidade. Fale com Luiz Lima. Telefone WhatsApp 99755-3587. 99755-3587. Endereço na Rua Coronel Nabor Nogueira Santos, 155, em frente à Escola Irmãs Oé. Arte Gesso Cruzeiro, a especialista em gessos. Pro asa do Playboy, a roça venceu. Agora são 6 horas 37 minutos, 6h37. Já a gente volta aqui, né? Já tem mais modão no rádio, hein? Autoelétrica Avenida, realizamos socorro. Atendemos Paraibuna e toda a região. Ligue e chame no WhatsApp 12 98837 1939 ou 12 98873 0140. Autoelétrica Avenida, temos scanner automotivo, alternador, motor de partida, instalações e revisões, carros de passeio, caminhões, vans, ônibus e tratores. Serviço acima de R$100, pague em até 3 vezes no cartão. Autoelétrica Avenida, direção Marcos e Adriano, Avenida São José 407, próximo ao Piratininga. Venha para o bar, mercearia e petiscos do Toninho. Agora estamos no bairro do Chororão, ao lado da Toca dos Pães. Temos porções, salgados assados, churrasquinho no espeto, a mais saborosa vaca tolada da cidade, a cerveja e o refrigerante mais gelados da região. E aos finais de semana, servimos feijoada. Bar, mercearia e petiscos do Toninho. Agora estamos no bairro do Chororão. Na hora de abastecer, venha para o Auto Posto Bela Vista. Auto Posto Bela Vista, rodovia dos Tamoios, sentido Caraguá, ao lado do Ovo Maltini. Funcionamos todos os dias, das 5h40 às 22 horas. Gasolina comum, 5h39. Etanol, 4h15. Diesel comum, 4h29. Diesel S10, 4h37. Auto Posto Bela Vista. Alguém reclama, nós aumenta o dobro. França resolve! França resolve! Georreferenciamento, meio ambiente, venda de chácaras, sítios e fazendas, construção civil, avaliações e perícias. França resolve! Resolve! Nossa equipe é formada por engenheiros, gestores e técnicos, todos credenciados. França resolve! Vamos recordar. França resolve! Precisou de topografia, georreferenciamento, meio ambiente, venda de chácaras, sítios e fazendas, construção civil, avaliações e perícias. França resolve! Atendimento na Rua do Mercado Municipal, número 13. Na Rua do Mercado Municipal, número 13. França resolve o seu problema. Informações 12 99763-0178. França resolve! São 6h40, faltando 20 para as 7. É segunda-feira hoje, hein? Segunda-feira, 26 de julho, hein? Para você que tá acordando agora, tá levantando, tá ligando o rádio, não acompanhou o futebol do final de semana, o campeão paulista levou um chacoalho do Flamengo, foi 5-1, hein? Olha, o Palmeiras venceu no sábado o Fluminense, o Santos perdeu em casa para o Atlético Goianiense e o Bragantino perdeu para o Fortaleza. Hoje tem o Corinthians, vamos ver se o Corinthians ajuda a salvar a pátria dos paulistas no Brasileirão, hein? Alô, Benão, Benão do Açougue, bom dia, viu, amigão? Venha cuidar da sua visão, venha para a Clínica Oftalmológica Horus. Clínica Oftalmológica Horus, exame de vista com médico especializado e equipamentos computadorizados. Nossos valores são super acessíveis. Não perca tempo, ligue e marque sua consulta. Telefone WhatsApp 99623-2606, 99623-2606, Rua Coronel Camargo Centro, em frente à Escola Cerqueira Cessa. E atenção, aposentar e informa seus direitos. Você que é produtor rural e está trabalhando doente, com dificuldades, temos uma ótima notícia. Você sabia que tem direito de receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Mesmo que nunca tenha contribuído para o INSS, procure aposentar-se para mais informações. Rua Coronel Marcelino, 82, Sala 4, Centro de Paraibuna, junto à imobiliária do Pedro Néder. Telefone WhatsApp 99212-7590. E no próximo bloco tem mais informações a aposentar. Mercadinho Nossa Senhora de Fátima, o mercadinho do Paulo Gordo, Rua Padre Américo, Vila de Fátima. Açougue, as melhores carnes, os melhores cortes, hortifruti, entregas em domicílio. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 21, domingo das 7 às 13. Mercadinho Nossa Senhora de Fátima, com entregas em domicílio. Precisando de peças para o seu carro? Fortunato Autopeças. Não compre sem antes consultar os nossos preços. Temos descontos especiais no balcão e trabalhamos com peças mecânicas por encomenda. Ligue já e confira. 3974-0446. 3974-0446. Fortunato Autopeças. Próximo à Fonte Luminosa. Precisando de serviços de terraplanagem? Fortunato Terraplanagens e Transportes. Fale com o Fernando. Telefone 3974-3685 ou 99753-7501. Fortunato Terraplanagem e Transportes. Padaria Pão Nosso, sob a direção do Marcelo da Cocada Cremosa Paraibuna. Venha experimentar os nossos pães francês, pão doce recheado com cocada cremosa, pão de abóbora, bolos variados, doces, tortas, salgados e lanches. Venha se deliciar. Padaria Pão Nosso, na Praça do Mercado. A Base Distribuidora Linhas Ultra Gás e Água Mineral, em sua nova instalação ao lado do Piratininga, comunica a seus clientes que é distribuidora da Água Bonafonte. Galão de 20 litros em acrílico. Água Bonafonte, qualidade Nestlé, vendas atacado e varejo. Entrega em toda Paraibuna. Anote os telefones da Base Distribuidora: 3974-0012, 3974-0234 e o WhatsApp 99619-0266. 62. Ligue e peça o botijão azul Ultragás e a água mineral Bonafonte. Você está ouvindo as empresas que apoiam a Super Rádio Paraibuna FM. Você já conhece o Mercadinho Gente Boa Loja 2 Centro? Não? Então venha conhecer. Setores de padaria, hortifruti, utilidades domésticas, produtos naturais e temos serviço delivery. Para mais informações, ligue 3974-3858 ou WhatsApp 99762-0534. Horário de funcionamento de segunda a sábado, das 7 às 22 horas e domingo, das 7 às 14 horas. Corre para o Gente Boa Loja 2, Rua Coronel Nabor Nogueira Santos, 86, no centro. E curta nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram. Da base ao acabamento, você encontra tudo no Martelo Vale Construir. Tudo o que você precisa para reformar com os melhores preços da praça, entrega programada e o atendimento todo especial. No Martelo Vale Construir, você economiza de verdade. O estilo da sua casa diz muito sobre você. Então venha para o Martelo e deixe o seu ambiente em alto nível. Opa, tamo de volta, né? São 6h45 agora, 6h45. Vira pro canto não, né? Vira pro canto não, bora levantar. Segunda-feira hoje, 26 de julho de 2021. É mais um dia que está começando, abrindo mais uma semana. Bom dia! Bom dia, bom dia. Deixar um abraço lá para o meu amigo Capuccio, lá na Vila de Fátima, tá ligadinho ouvindo a gente. Bom dia, viu, Capuccio? Alô, Vardinho. Vardinho também aí no fundão da Vila de Fátima. Pessoal que tá sempre ligado, né? Estão ouvindo a programação da rádio. Muito bom dia. Muito obrigado aí pela sintonia. Alô, meus amigos ligados, ouvindo a gente no Alto do São Guido. Alô, Reginaldo Corintiano. Bom dia. Ô, Salsicha. Bom dia, viu? Bom dia! Da saudade num lindo quadro pintado, cruzei o túnel do tempo pra visitar meu passado, montado na liberdade, cavalguei nos verdes prados, paisagens inesquecíveis do meu rincão adorado. Rodei peão, joguei bola no recreio da escola, no campinho improvisado. Abrindo a velha porteira, passei pelo mangueirão, o murmúrio da biquinha chamou minha atenção. O fio d'água cristalina que nasce em um grotão, serpenteia verde mata, deságua no ribeirão. O monjolo está quebrado, mas bateu bem compassado dentro do meu coração. copa do bambuzal. Brinquei de jogar bolinhas, soltei pipas no quintal. Brinquei de laçar bezerros com meus irmãos no curral. Montando inocentemente um cavalinho de pau. Lembrei que foi o presente que meu pai deixou pra gente em seu último Natal. Ouvindo as velhas canções no velho rádio ligado, a hora da Ave Maria me deixou arrepiado. Vi meu pai rezando o terço no chão frio ajoelhado. O pranto molhou meu rosto e chorei emocionado. E agradeci a Deus a história que ele escreveu no livro do meu passado. Agora são 6h50, faltando 10 para as 7. Deixa eu convidar você para dar uma chegadinha hoje lá no bar do Toninho. É o Toninho Galo. Nosso amigo Toninho Galo agora está no bairro do Chororão, viu? É bar, mercearia e petiscos do Toninho Galo. E o nosso amigo Toninho Galo avisa que de quinta a sexta-feira ele serve lá o delicioso mocotó. Que beleza, hein? Olha, para esquentar esse frio aí, vamos dar uma chegadinha lá no Toninho Galo, vamos comer um mocotó de quinta a sexta-feira, Toninho Galo, que agora está lá no bairro do Chororão. Quem está ligado com a gente é o João, João ali da Vila Modesto, mandando abraços para a equipe do Mamão. É, João, bom dia para você, tá ligadinho com a gente aí, pula da cama, rapaz, tá frio? Pula da cama aí. Bom dia! Bom dia, bom dia, utilidade pública, Antônio Donizete perdeu a sua CNH. Atenção, atenção, Antônio Donizete perdeu a sua CNH. Se você encontrou por aí uma CNH, deixe lá no Mercadão Municipal, lá na banca do Ailton, lá com o Cirinho, tá certo? A gente agradece aí você, viu, Antônio Donizete, ele perdeu a sua CNH. Deixe lá se você encontrou lá no Mercado Municipal. Bom dia! Bom dia, bom dia. 6h51. Ai, lá no bairro, aonde eu moro, assim, o pessoal proseia que os campeão da redondeza da minha fama receia. Ai, por saber que do meu lado acorda velha, não bambeia, só lembram de Santa Bárbara na hora que relampeia. Gente que só garganteava, tem a pulga atrás da orelha nas festas que vou chegando. A violeira da raleia, aí eles vão se escorregando que nem lagarto na areia, lugar que a onça transita, os macacos não passeiam. Aí tem violeiro imitador que longe de mim papeia dentro do meu repertório. Eu não tenho moda feia. Aí forgazão que não faz moda, não leva tempo, chateia perto do gavião penacho. Os passarinhos não gorjeiam. meu companheiro canta baixo e ondeia coração. Pode ser duro com nossos versos brandeia. Ai, quando estamos cantando os violeiros desnorteia perto da estrela d'alva. Outra estrela não clareia. Aqui na programação, tocamos aqui a derrota do Boi Palácio. Aqui na programação, aqui no Sertanejo Classe A. São 6h53, 6h53. Você tá ligado aqui no Sertanejo Classe A, Armandinho Paulista e Caboclão. Nossa programação tem apoio cultural Depósito Fonseca. Respeito, qualidade e bom preço. Venha ser nosso cliente, tudo para a sua obra, tudo para a sua construção. Somos também madeireira, viu? É, nossas entregas sempre rápidas e pontuais. Temos uma equipe de vendedoras prontas para melhor atender. Depósito Fonseca, na Rua da Escola Irmã Zoé. E olha, para você que não está acreditando, foi verdade sim, o São Paulo levou 5-1 ontem do Flamengo. 5-1, o São Paulo segue na parte de baixo da tabela, é o 16º colocado com apenas 11 pontos, um a mais em relação ao primeiro do Z4, é o São Paulo ali. Tá bambiando, ele quer beijar lá o pessoal da zona do rebaixamento, hein? Vai, São Paulo! É, reage, campeão paulista! Bom dia! Bom dia, bom dia! Sertanejo Classe A tirando você da cama. Alô, Vardinho! Vardinho, amigão nosso! Homem, não chora, Vardinho! Bom dia! Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naquele tempo querido, que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal o plantei. Era um belo pé de cedro, pequenina em formação, e plantei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante vivi. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. E rever meu pé de cedro, que está grande como que, mas é melhor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Aqui na programação tocamos aí o grandão Sérgio Reis. Tocamos aqui, ó, pé de cedro. Agora faltando 2 minutos para as 7, hein? 2 para as 7, vira pro canto não. João Bonito, amigão nosso, corintiano, ligado, ouvindo a gente aí. Bom dia, viu, João Bonito? Uma ótima segunda-feira para você e para todos os seus irmãos ligados aqui na rádio, hein? Olha, a nossa programação tem o apoio cultural da ProPet. ProPet, farmácia veterinária e casa de ração. Lá você encontra medicamentos para pequenos animais, animais de grande porte, para aves. Anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos, antialérgicos, vermífugos, pomadas anti-inflamatórias e cicatrizantes. A saúde do seu animal é o nosso compromisso. ProPet, farmácia veterinária. Próximo ali, a rodoviária. Temos o telefone WhatsApp. Você pode pedir o medicamento, viu? Pode pedir a ração também. 99700-4012. ProPet, farmácia veterinária, a saúde do seu animal é o nosso compromisso. Agora falta apenas 1 minuto para as 7. Hora certa, hora certinha. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Hora certinha, certinha. 6h59. 6h59. Ô, caboclão, vamos girar mais um modão aqui na rádio? Antes, deixa eu falar mais uma vez aqui que o nosso amigo perdeu a CNH, é o Antônio Donizete. Ele perdeu a sua CNH, tá certo? Se você encontrou, pode deixar lá no Mercadão, tá? Antônio Donizete perdeu a sua CNH, se você achou, deixa lá no Mercadão Municipal, pode deixar lá na banca do Sirinho. Bom dia!